SP3 fez de mim mais um do bonde. E eu me eternizei fazendo as escolhas erradas. Apenas outro louco mal compreendido. Sinto chicano com a fumaça dessa selva encantada. 90 graus de inclinação e eu só vejo escombro. Depois de aprender, andávamos sorridos tombo. Ninguém se importa com ninguém aqui. E é fácil fingir que as bombas que caem em Gaza não afetam alguns aqui. América zero grau, queimando todos que eu vi. E sem alguns favores não caminharás aqui jamais. Mas se eu fosse fugir pra Cuba, Vênus, Marte, sentir a falta das marquises e suas obras de arte. Um sonho bom, ir pro Holanda fazer um som, levar uns amigos doidos pro rolê e minha mulher de Louis Vuitton. Ouro não vai deixar de ser um minério e eleva o tom. Os menino é de quebra, toma um gelo e faz um som. Guadalajara vai ser só um sonho aqui. Enquanto nós estiver vivendo um sonho de verão, essas marquises só veremos por aqui. Hasta la vista selva, hasta la vista selva. Guadalajara vai ser só um sonho aqui. Enquanto nós estiver vivendo um sonho de verão, essas marquises não veremos mais aqui. Hasta la vista selva, hasta la vista selva. Os pais de conta passaram a não ser história. E quantos por aqui só passaram a ser faz de conta. Quem conseguiu andar com as próprias pernas vibram. E a vibração sempre atrapalha quem nunca aguentou as pontas. Talvez a boca fale mais que os olhos viram. E a injeção não seja dada por quem geralmente a gente aponta. Em toda essa turbulência eu não ouvi um pio. É que o silêncio dita regra quando os barulhos aprontam. Eu só queria viajar, ver o Redentor. Trocar de mundo e ficar off do computador. Pratica mira, não tem mais respeito. Alvos hoje se movimentam e se almejam com qualquer frase de efeito. Eu fico até essa porra não virar de vez. O que o futuro me reserva é grande, eu nem tenho noção. Eu só acredito que um dia chego, porque não existe nada além que meus pés não me levarão. Guadalajara vai ser só um sonho aqui. Enquanto nós estiver vivendo um sonho de verão, essas marquises só veremos por aqui. Hasta la vista selva, hasta la vista selva. Guadalajara vai ser só um sonho aqui. Enquanto nós estiver vivendo um sonho de verão, essas marquises não veremos mais aqui. Hasta la vista selva, hasta la vista selva.